Estado táxi, tá? 3890, 181 na bordo, 3 horas de autonomia, alternando Fortaleza. 3890, táxi está aprovado até o ponto de espera da B-0, via Pátio 1, táxi via Índia. Ponto de espera, Torre 1, 18-95, Fênega 1909. Feliz 19 autorizado, via Pátio 1 até a Índia. Ponto de espera 1-0-118-95, tá 3890. Bom dia, Guardião, prossiga. Guardião 08, transmissão ao Guardião. Passa 6 a bordo, ao pouquinho de 6 horas. Solicita a coordenação para o dia 120. Brasília, com colocar uma saída. O outro comando é o capitão Paulão Ferreira, bordo canal 120392. Os pontos na nossa rota são Arbor e Lepa, Orbito, Celpo, Malba, Abino e Couga. No 120 para Brasil. Arbor, Lepa, Orbito, Celpo, Malba, Malba e Abino, confere? Abino, por último, Couga. Ciente. É, o acionamento é a critério e tem de táxi na interseção, reporte quando no ponto de espera. Será coordenado. Destino a Serra Bravo, Bravo Romeu. E o piloto em comando, eu não copiei? É o capitão Solon Ferreira, coordenado 120392. A nossa alternativa é Goiânia, acionado, transponda padrão 9731. Ciente, o perfil da saída é Árvore Elefa. E me chama quando no encontro de espera da 97. Ah, agora é a saída ou guarda na garota. Isso aí, Salvador. Tá 3890, próximo ponto, pedão 09. Tá 3898, a linda, cola pistola 0, vento no meio, 0 graus, com meia dúzia. A linda, agora 10, tá 3890. Ok, vamos ouvir ao céu, guardando cópia, 1865, aguarde cópia Brasília. Aguarde, não confirmou, é o 380 ou 360 que estava, foi coordenado. É do 360. 360, obrigado. É questionamento a 3597, posição 6. Pesado, feedback, acionamento, portão 62 e chame táxi. Pesado, reporte para táxi 3597. Radial 08, me escuta? Afirmativo, pode confirmar pra mim seu tempo estimado de voo? 3 horas e 4 minutos, Roberto, boa. Gente, obrigado. 3890, Decolor, Zona 1, no controle 1208. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3890. 3890, contato radar, se mantém o nível de voo 330, via saída PUCA. Zero, confirma o final da mensagem? Eu saí da PUCA, 3890. Ok, pode voar a jamba da presente? Autorizado. Obrigado, senhor. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, aguarde cópia número 3. 4201, né? Escuta do céu. Azul 4201, autorizado para o aeroporto de Campinas via Upslu 10, após conforme rota. Nível 340, saída da El, Leda, Mótiva. Após decolagem curva à direita, transponder 5442, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado, Campinas 340, decola da pista 10, saída da El, Leda, Mótiva, Upslu 10 inicialmente. 5442, transponder, controle 1208, azul 4201. Correto, azul 401, nós vamos implantar o feedback de treinamento. Reporta lá no 3, azul 401. Gol 1865, Fabia. Ah, pronto, copo 1865. Gol 1865, autorizado para aeroporto de Brasília, via Upslu 17, após conforme rota, nível 360, saída Argor, após Elefa. Após a valagem de curva à direita, transponder 5452, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para Brasília, via Upslu 17, via rota do plano de voo após, nível 360, saída Argor, depois Elefa. Curva direita após decolagem, transponder 5452, controle 1208, gol 1865. Correto, gol 1865, chame pronto para o feedback e acionamento. Semana pronta, 1865. Escuta. Você está questionando o tempo estimado na FIR Brasília agora, no Guardião 08. Seria 1148? Era da 10 via Índia, 118195, 109935. Eu mandei pro chama 7, Guardião 08. Golf autorizado, plano visual em Imar, a 500 pés, transponder 0156. Decolagem em coordenação com a torre. Apenas é, controle Salvador em 120 decimal 80. Para acionamento, chame torre em 118 decimal 95. Salvador, bom dia, voo na 963, informação hotel, autorização Guardião no portão 2. Voo 1963, prepara a CD da El, aguarde para a cópia. Prepara da El, aguardando, voo na 963. Pajão 0708. Pajão 08, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 150 graus, 7 nós. Vem decolagem 08. Torre Salvador, bom dia, da 3597, ponto 0 no 0, pronto. Lima tem pistão no 0, da 3597. Ali mantém no 0, da 3597. Gol 1963, copia. Copia 963. Gol 1963, autorizado para o aeroporto de Galeão, via Upper November 857, após conforme rota, nível 360. Saída da El Lida Irumi, após decolagem de curva à direita, transponder 5447. Frequência do controle Salvador 120.80. Copia autorizado para Galeão, nível 360, via Upper November 857, conforme o plano. Decola do CPU da El Leda Irun, com a primeira coletiva direita, transponder 5447, controle 1208, gol 1963. Correto, gol 963, semi pronto para o feedback treinamento. Vai chamando portão 2. Se decolar da 17 no perfil da Harbour. 108, contato radar, submantenha o nível de voo no 20. E está autorizado após 700 pés na direção elétrica. Autorizado, leva 120 após 700 pés, direto elétrica, Guardião 08. Primeira curva à direita, segue corredor Axé, restrito a 1.000 pés. Aciona transponder 0117, frequência do controle Salvador 120.80. Correto, Papa Azul GSE, para acionamento de semi-torre em 118.95. Frente, 3517. Sem problema, guardão, 3517. Solo Azul 4201, por direcionamento, portão 3. Azul 4201, não autorizado o acionamento, sem para ataque. Autorizado, sem ataque, Azul 4201. Preciso 7, autorizado decolagem, pistão 0, vento no 50 graus, 7 noite. Decolagem autorizada, pistão 0, só 35 graus. Barro Rio, até o meu grupo, prossiga. Barro Rio, assinado, próximo decolagem. Decolagem por risco, não atrasou a informação do setor. Vento no 50 graus, 7 nós, pode parar o solo, Barro Rio, até o meu grupo. Salvador, bom dia, gol 9093, autorização, confins. Gol 1093, copia? Gol 1093, autorizado para o aeroporto de Confins, via roda do plano, nível 360, saída Arbor Elefa. Primeira curva à direita, transponder 5451, frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado 360, conforme, decola Arbor, transição Elefa, curva à direita. 5451 transponder, 208 eu controle pro gol 1093. Correto, gol 1093. Para o feedback, chame para o feedback, finalmente. Chamarei para o push. Alô, Salvador, muito bom dia. O Oceano é 6211, está na área remota. Solicito autorização para o Galeão, confirmação hotel. Negros visuais, SES, está com proa 340 para sobrevoo Simões Filho, hotel Romeu Lopes. Gente. Controle Salvador, bateu só 357, passa 2000 na árvore. 3597, contato radar, submantém o nível de voo 380 via saída. 380 de árvore, tá 3597. Através da Pronovema 857, e depois conforme a rota do plano, nível 360 autorizado, saída da El, Leda e após Irume. Transponder 5443 e o controle de saída 120820. Correto, o Xenai 6211, o Xenai pronto para acionamento feedback. Tomar. Taxi Azul 4201, temos 1-25 a bordo, 3:55 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 4201, autorizado táxi para a ponta de espera pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118-95, ajuste 1019. 1009 Índia, ponto de espera 395, Azul 4201, bosta. Gol 1963, botão 2 para posicionamento. Gol 1963, aguarde para posicionamento. Aguarde. Torre Salvador, bom dia, Azul 4301, ponto 090, pronto. Azul 4201, autorizado, além de decolar, pistão 10, vento no 40 graus, 89. Além de decolar, 90, Azul 4201. Chalé 6225, autorizado táxi para a ponta de espera pista 10, via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera chame torre em 118-95, ajuste 1019. 319, via Taxi Índia, ponto de espera torre 8295, Chalé 6225, bom dia, bom trabalho. Gol 1963, coordene com a equipe de solo após a passagem da Airbus da Avianca, autorizado funcionamento para o SPEC. Depois da Avianca, está autorizado o acionamento para o SPEC, coordenação, voo 963. Parte 108, confirme os estimados de espera através de Lapa e através de Lençóis. Aguarde, senhor. 3597, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. Recife 220, 3597, bom. 225, mantém o ponto de espera. Para o feedback, acionamento com 1093. Gol 1093, autorizado, acionamento sem para táxi. Bom, eu sou o Juliette acionado, pronto para o táxi. Autorizado táxi, pode entrar para ingresso. Na forma paz do Juliette A. Yeah. Canema 225 ali, mantém pista no zero. Controle, o Guardião 08 sistema através de Lençóis aos 1030 e através de Lapa aos 1131. Gente, através de Lençóis 1030 e de Lapa 1130, gente. 208 Azul 4201, obrigado. Capatango Romeu Charlie X-Ray, confirme destino? Sou 340 Azul 4201. X-Ray, copia? Capitão Romeu Charlie X-Ray, autorizado Salvador, Sierra Novena Delta Hotel, via rota direta. Nível 085, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé restrito a 1.000 pés. Transponder 5434, frequência do controle Salvador 120.80. Correto, Romeu Charlie X-Ray, confirme pessoas a bordo e parte que se encontra. Chame para acionamento chame torre em 118.95. Romeu Charlie X-Ray. Acione chame pro táxi, Papatango, Romeu Charlie X-Ray. Canema 225, decolou ao 30, 1208, controle, bom voo. POV e autonomia, gol 1093. 172, 250. Autorizado táxi via pátio, tem taxiway Índia até o ponto de pista 10. Segue como número 2 para decolagem. Quando lá, chame torre em 118.95, ajuste 1019. 1019, segue via pátio, ponto de espera 2, 9, 5, 9, 2, 0, 9, 3. Para o táxi com 182, autonomia 0334, Campinas. Voo 1963, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1019. Via Índia, só ponto de espera, chama 2895, ajuste 1019, voo 1963. Falou, gol 1-8-6-9. pushback e acionamento. Já não aprovou demais. Então, Romeu Golf, controle? Romeu Golf, controle. Confirme posição. Jana, puxa acionamento lá, dá-lhe seu gol na 865. 58, está em contato radar. 53 milhas, sudoeste de Salvador. Vai para a posição ITAP para interceptar a chegada da área. Altímetro na 09. 19 no estado, Zona ITAP aguarda a Mari da Xerxa. 94. Confirme quantas milhas para iniciar a descida 4958. Encontrará para a descida 4958. Confirme mais quantas milhas iniciará a descida? 11 milhas. Bem. Passarei do 2229 e confirme em mais quantas milhas iniciará a descida? Agora. Bem, se desça e mantém nível de voo 10, o... Correção, desça e mantém nível de voo 050, altímetro no 0119. 19, 050, no front mark, 2229. Azul, Juliette Serra, autorizado, decolagem, pista 17, vento no 40 graus, 069. Xanemia 225, voo Eletra. Eletra, por obrigado, P225. Xanem, mantém o pista no zero. Sim, mantém o no zero, no zero. Zero no zero. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra, circulou aos 34, 1208, controle, mais um. 201, 208, bom dia, o Zulu, Juliette Serra. Táxi voo 1865, 185 a bordo, 2 horas e 35, alterna Goiânia. O 1865, autorizado o táxi para a ponta de espera, pista no zero, via parte principal, táxi veio Índia. No ponto de espera, chame torre em 118, décimo 95, ajuste 1019. Ajuste 1019, via parte Índia, no ponto de espera da 10, torre 2865, voo 1865. Colou aos 35, 1208 controle, bom voo. 308, obrigado, bom dia, voo 963. 4958, desça para o nível de voo 0. Desça mantém o nível de voo 070, QNH 1909. 070 para o 4129, bom dia, voo 1963, decolou passando 1900 na Dial. Zona 963, contato radar, subir, mantém nível de voo 360, via saída da EL. Sobe, mantém 360, via saída, voo 1963. Via Salvador, voo 649, SM identificação, chegada bom, se autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1909. Bom dia, 050. São 1-0 do pátio principal, reporte alterno. Ok, autorizado reboque para a posição 1-0. Mike, X-ray Golf. Copiou o controle. Prossiga, controle. Apenas para informação, tráfego posição 10 horas a 11 milhas, Santos, o rumo S está passando nível de voo no 50 em descidas. Ciente, é o azul 4958. 4201, no chame centro Recife, frequência no 251, alterno no 3325. 251-3325, azul 4201, obrigado. A saída 2229, mantenha, desse mantém o nível de voo no 40, forma o tráfego posição de 3 horas, agora 9 milhas, passando o nível de voo no 40 em descida. 140, pode ser um 30, tá muito em cima do 140. Saída 2229, curva esquerda para o 030, seu limite é o telemarco no 00 de Simbra. 030, passaria do 229. Pode manter o 130? Pensa para o nível de voo 050, 2229. 050, obrigado. Polo 093, decolou aos 37, 1208 controle, bom voo. 208, bom dia. E 0, alterna no 288. Recife 260, 288, Xené 25, bom dia, bom trabalho. Azul 4958, desce para 2000 sem restrições, QNH1909, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, distância 0, chama estabilizado. Controle o Guardião 08 a partir do LF, está cruzando 190. Gente, Guardião 08, você mantém o nível de voo no 20. Serviço radar encerrado, 47 milhas oeste de Salvador. Você mantém um nível de voo no 20 e para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 260, alterno no 288. 260, 288, Guardião 08, retorno. Muito bom dia, Papa Tango Romeu Charlie X-Ray. Tango Romeu Charlie X-Ray. Sub mantenha Una Mil Pés, corredora Xé, reporte no farol da Barra. Una Mil Pés, vai repartir no farol da Barra, na Xé, Roberto Charlie X. Controle o azul 4958, copiou desta 2000 com o miniterado, reportará o final do X-Ray. Pesamento correto, 4958. Controle voo 1093. 1093, contato radar, sub mantenha o nível de voo 360, voo direto elefa. 360 elefa, voo 1093. A saída 2229 está agora a 23 milhas sudoeste de Duna. Próxima navegação foi para Duna e desça para 3 mil pés, correção, 4 mil pés, QNH 1099. Desce para 4 mil pés, passaria do 2229. Azul 4958, sem condições de incrementar a razão de descida. Solicitado. Quanto seria solicitado? Firme. Qual a razão seria solicitado, senhor? O critério. Gente, aumentando aqui, ó. Vou fazer. 2030. O Zulu de Betian passando o farol da Barra. Zulu, Juliette Serra, prossiga em regra de voo visual, tem frequência livre da presente. Frequência livre, bom dia, o Zulu, Juliette Serra. Voo no 963, chame Centro Recife, frequência 1025, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 1251, 1335, bom trabalho, voo no 963. Decolou 1208, controle, bom voo. 08, bom. Controle de Salvador, Gol 1865, bom dia. 865, contato radar, se mantém o nível de voo 360 via saída árvore. 360, Arbor, Gol 865. Pode ser agora, né? Pra encurtar a nossa saída? Mantenha a saída agora. Certo. Runa 649, desce para 4.000 pés e a chegada é QNH 1019. 4.019, Gol no 649. Breda 2229, desce para 3.000 pés, QNH 1019. 1.019, 2219. Oito meia cinco, voa Elefa. Elefa, gol 1865. Salvador, Mike 3 Golf, conclui o reboque aqui no gate 1-0. Pela sessão, obrigado, bom trabalho. Eite, Mike 3 Golf. Runa 093, chame Recife, frequência 1-2-6 decimal 0, alterna no 2-8 decimal 8. 260-288, Boron 093. 2229, reduza para 1909, vai seguir tráfego Alfa Tango 72, anteriormente informado, com 200 nós de ground speed em redução, agora em Duna. Seria 2229, reduzindo. Romeu, Charlie X Reis, submantenha 2.000 pés, QNH 1019. Charlie X Reis, aguarde. A série do 2229, desce para 2.000, reporte estabilizado no final do procedimento. PS 2.000, reportaria estabilizado, passaria do 2229. Interceptou X Reis da 10, azul 4958. Azul 4958, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 1895, sente, obrigado. Série do 2229, autorizado ao final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportaria estabilizada, 2229. Controle Salvador, bom dia, Azul 2775, informação hotel. Azul 2775, SM identificação. SM Torre em 118.95, ajuste 1019. Start aqui abaixo e já espera, vai monitorar 295 traços. Salvador, voe para a posição Mari, para interceptar a chegada Mari, QNH 1019, reporte para descida. Para descida, o 2775. Romeu, Charlie, X-Ray, quando possível estimado para pouso. O 2775, confirme, já pronto para descida? Afirmo. Gente, desse mantém o nível de voo 050 e via chegada. 050 e via chegada, 2775. Área do 2229, informa o tráfego, helicóptero mantendo 500 pés à sua esquerda, próxima à duna, não irá interferir nessa aproximação. 329. Alex Reis, você mantém nível de voo 085? Bom, no 865, chame Recife, frequência 125, correção 126, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 260-288, bom dia. Charido 2229, confirme estabilizado. Estabilizou. Data final, chame torre, 98, decimal 95. 1895, bom dia. Dá o meu golpe, confirme intenções. Dá o meu golpe, a manter sobrevoo, próxima Bonocô. 500 pés, zona escuta permanente. Pista livre. Pontos. Instaladora, CNN é 2-1. CNN é 2-1, mantenha o ponto de espera. Meia 49, vai atingir 4.000, está autorizado o procedimento? Meu nome é 49, desça via para 2.000 pés, QNH1099, autorizado a final do procedimento ILS que se registra no zero, estando estabilizado. Sim, continua no procedimento de via, tomará estabilizado no 649. Do 2229. Autorizado por posição no zero, entra no 40 grau, 7 nós. Autorizado por posição no zero, parceria 2229. É 3, Romeu. Acho 3 alfa aqui, 3 Romeu, azul 49. Dois mundos, autorizado com a terra da partida nacional. Afirmativo, senhora, minha 2-1. Posso pôr no mesmo, ali mantém pistoma zero. Posso pôr no passaria nacional, ali mantém no zero, minha 2-1. Pelo 2229 no sol, loja 50, direita 1211 no sol. Direita 1211, 2229. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado decolagem 10, 621. Azul 2775, após ETAP, descer para 3.000, altímetro no zero, no 9. A posição remota 1-2, via taxi Alpha e Juliet. Remota 1-2, Alpha e Juliet, ou 2-2-9. 95, bom dia, Charlie. Também. Azul 2775, desce para 2000 pés, QNH 1099, autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray, pista no zero, chave estabilizada. Descendo 2000 pés, azul 0019, reportar estabilizado, LS X-Ray 2775. Bom dia, Salvador, gol 1649, vai passar o externo, estabilizado. 649, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 109. CF, sente livre pouso para o gol 1649. Canem 6211, decolou 52, 1208, controle, bom voo. 208, bom dia, senhorita, 6211. Salvador, bom dia, Oxana 6291, decolou na sua escuta. Oxana 6291, contato radar, se mantém o nível de voo 360, após 2000, voo direto Leda. 360, 2000, Leda 6291, Oxana. Salvador Azul 2775, estabilizado. 275, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 98.95, 2775, bom dia. São Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizado, TLS-X3. Azul 2775, recorte passando externo. Reportaremos 2775. Número 649, no solo 5 direita, 121 no 1 no solo. Confirmando 121 no 1? Sim. Comandou bom dia, Gol 1649, táxi Alfa. Gol 1649, autorizado táxi para portão 612, via táxi Alfa e Juliet. 612, via Alfa e Juliet, Gol 1649. 0 grau, 7 mais. Foi autorizado no 02775. Pelé 6211, faça nível de voo no 30, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.25. Vamos usar o 130, Centro Recife 251, 33.25.62.11. No solo 10000, libere a direita, 1211 no solo. 211, obrigado, 2775. Sapatango Romeu Charlie X-Ray, mantém o nível de voo 085, está encerrado 50 milhas noroeste em Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. Azul 2775, autorizado táxi para a parte 3 e a táxi Alfa e Kilo, posição prevista 4 Romeu. Alfa, Kilo, posição, confirme, por favor. A prevista 4 Romeu, atente aos sinalizadores. Gente, Alfa, Kilo, posição 4 Romeu, azul 2775. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf.